tudo passa. Continua a esperar por alguém que ainda creia no amor que tem pra dar. Minha história resumo é como tantas outras. Gente jovem como eu, tudo fiz pra que um dia pudesse muito amor me dar. Mas você com asa fama partiu sem me avisar. Minha história resumo é como tantas outras. Gente jovem como eu. Banda só brega. Nesta vida tudo passa. Continua a esperar por alguém que ainda creia no amor que tenho pra dar.